boa noite com a Alvo 7766. Mete no meio da web, bom, acena identificação, Prodiduna, deixa para 2000 pés, 1022, número 1 na aproximação. Duna, 1022, 2000, 5790 da WebJet, obrigado. Europa 084, contact Recife Center now, frequency 126.85, if enable 125.45. I copy, 126.825, back up the 125.45, 084, over night. Hello. Jet 6747, Recife 125, Alterno 3325. Alterno 3325, tá logo. Objeto 5716, mantenha descida para 2000 pés, ajustado 1022, livre final e LSX e reporte estabilizado. Semana estabilizado, LS 57, Montec. controle em Salvador, boa noite, TAM 3178, está sendo a informação Alfa, passando 160, restrita 150. 3178 da TAM, boa noite, eu tenho identificação, deixa para 3000, peço de Duna, ajustado 1022. 1022, pro de Duna, descendo para 6000, correto, 3178. 3000, 3 e terceiro, 3000. Estabilizou 5796. 5796 da web, com Platinal, torre 118.612, é bom pouso. 118.612, obrigado. Via. 78, desça para 2000 pés, 1022, leve o sinal RLF6, poste estabilizado. Desça para 2000. 22, autorizado IMSX-REI, vai reportar estabilizado 3178. Localizador 3178 da TAM. 3178 da TAM, torre 118.62. Obrigado, 118.62. Controle saldo, TAM 3305, transfere. 305 da TAM, boa noite. Contato radar na decolagem. Suba nível de voo 330, perfil Pucajama Aracaju. Pucajama Aracaju 330, TAM 3305. 3305, chame Recife no 2685, término 2545. O Recife agora é 12685, alternado 2545. Boa noite, obrigado. Nada, bom voo.